Peixe Serra Brava, contato radar, aproxime como autorizado. Azul 4959, livre de decolagem 10 no 30 grau 069. Livre de decolagem para o Azul 4959. Nove cinco nove, vírgula 241-1208. 208, grato, boa noite. Luiz, que o controle. Luiz, que eu copiei. Curve à direita, voe direto coral. Luiz, que eu controle, boa noite, Azul 4959. Azul 4959 é o controle, contato radar. Após 2000, direto coral. Após 2000, direto coral, Azul 4959. Entrada táxi, direita via Índia, ponto 0, 7, 2, 4, 5. 5001, assim que a Avianca liberar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Salvador, é o Rio 5972? Rio 5972, Galeão, Proscópio. Prossiga, Rio 5972. Rio 5972, Galeão, 340, autorizado. Eu permito 50, na escola da sessão no 0, primeira curva à direita da El Leda de Deve, 1208, assina 5461. Você ia confirmar o transponder? 5461. Entendeu, autorizado Galeão, nível 340, da Peruísque 50, decolando a pista 10, curva direita, da Elleta e 10, 120, décima 8, aciona 5461. 5972, protegimento correto, chama o push. 5972. Para decolagem, 6224. 6224, livre decolagem, pista 10, 120 graus, 079. Livre decolagem, 6224. Circulação preparada para decolagem. Oh. Após o avião, já tá livre, o retaguarda pode iniciar. Afirmativo, iniciando. Após o 5001. Sendo 6224, tem o controle, contato radar, direto Aracaju. Direto Aracaju, 6224. Tango Whisky Serra Tango, Recife informa que o senhor pode voar direto da GOV. Da GOV, direto Whisky Serra Tango. Taxi voador 5001 com 0412 de autonomia, 1217 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 5001 à direita, via Índia, ponto de espera, dono 0, chão pronto, QNH no 0 no 4. Chamada pronto, no 0 no 4, QNH azul 5001. do 5001, ponto de espera da 10, Capão. 5001, alinhamento de decolagem 1-0, 1-2-0 grau, 079. Autorizado a linha de decolagem pista 1-0, azul 5001. Salvador, você não é 6-4? Prossiga. Ah, como final, por gentileza, o nome, né, senhor? Sim, suba e mantém. Obrigado. Iniciou, azul 5001. Gente. Pelo 6224, direto ao Alfa Romeo 363. 6224, direto ao Alfa Romeo 363. Torre Azul 5001. Decolado 34-1208. Controle 120-8, Azul 5001. Obrigado, boa noite. Boa noite. IP 1251, câmbio. Papa Tango, Whisky Sierra Tango, copiou 1251. Controle Salvador Azul 5001, cruzando 1300 pés, perfil da Dael, boa noite. Boa noite, Azul 5001. Contato radar após 2000, voe Leda e suba sem restrição. Afirmativa, após 2000 voa diretamente Leda e sem restrições sobe ao 370, azul 5001. Salvador, o Xané 6224, agora batido do 190. Gente, o Xané 6224. 6224, para a descida. Sendo 6224, o senhor vai chamar agora Aracaju, eu não tenho tráfego ali informado no setor. Vai chamar Aracaju em 203 e solicitar descida, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, gente. Salvador, Rio 5972. Prossiga. Há uma correção aqui no nosso plano de voo. O plano foi feito para Leão via Ampers November 857. Mou Sul, fixo no Alfa. O avião é homologado RNAV esse aqui. Gente, só um minuto, vou checar e eu já chamo de volta. Tá, obrigado. Salvador, Rio 9810. 9810, Guarulhos, pronto, cópia. Afirmo. 8810, Guarulhos, 1340, autorizado, Perzulu no 0, decola no 0, curva direita, da El, Leda, Motiva, 1208, acena 5465. Autorizado 340, Dael, Monte Leda, primeira curva direita, 5465, transponde 1208, 1908, 10. 10, correto, chama o push. Vai chamar para o push, 9890. Salve Salvador, boa noite, Azul, Alfa e Yankee Delta. Chama na frequência 11895. O que chamará? Solo Salvador, Azul Alfa e Yankee Delta. Azul Alfa e Yankee Delta, mantém escuta. Boa noite, solicito autorização de reboque da posição de número 2 do pátio 3 para a posição de número 5 também do pátio 3. Já há muito tempo já. 15972, então a ser November 857, saia da El Lebirumi. 5972 ao solo. 5972. Upper November 857, saída da El Lebirumi. Ciente, Upper November 857, Leda Irumi. Rio 5972. O nome é saída da El, Leda Irumi. Ciente, saída da El, Leda Irumi. Rio 5972. Azul Alfa, Yankee Delta, prossiga. Boa noite, solicito autorização de reboque da posição 02 para a posição 05 do pátio 3. Está na posição 02 do pátio 3 ou do pátio principal? Do pátio 3. Vai do pátio 3 para o pátio 3, é isso? Positivo. Possa... Autorizado, chama no término. Autorizado, do Alfa Yankee Delta, chama no término. Quem chamará? 001. Obrigado, boa noite. Rio 5973, na posição 612 para pushback acionamento. Rio 5972, 612, coordena com a equipe de solo, chama táxi, informa o reboque da Azul, logo a retaguarda. Consciente, vamos estar atentos, 5972. Zero controle Salvador, meu cordial, ajuste 1094, desça para 4.000 pés, voe direto Duna, para aproximação ILS. Direto Duna, desce 4.000, obrigado, 1170. Fala Salvador, Azul, Alfa, Yankee Delta, informa término do reboque, obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Torre Rio 9810, pronto para o pushback acionamento. 9810, parte 3, coordenando com a equipe de solo, chama táxi, informa no tráfego da companhia, retaguarda, já iniciou o push. Vai iniciar o push, chamará para o táxi, 9810. Alô, Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, o Fernando Guarulhos. 5972, táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 90 chama pronta, que é legal, 90 no 4. Pátio Índia, torre 10295. No 34, boa noite, eu guardo a cópia. Valeu. Vamos para o cópia, boa noite, no 34. Atualizado, Maceió. 350, presumo no 7, decola no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jão, Maracaju, 1208, aciona 5474. Ok, pedi descer para 2000 na Prodituna, gol no 170. Autorizei também a aproximação ILS, gol no 170. Ok, autorizado também a aproximação ILS, gol no 170, obrigado. Puxa. Salvador, Rio 5972, ponto de espera pronto. 5972, alinhamento de decolagem 10, 110 grau, 049. Alinhado e decolar, Rio 5972. Está com 4 a bordo, 3 horas e 35 até o Galeão. Pronto, pronto. Confirma as informações de táxi? 3 horas e 35 minutos, 4 a bordo, alterna o Galeão. taxi até o ponto de espera da 90, quando lá chama pronto, quer negar o 90 no 4. Ponto de espera, chama lá pronto. Rio 9810. Controle Salvador, Rio 5972, decolado na Dael. Rio 5972, controle, contato radar, siga como autorizado. Florida, Rua Leda. Pós 2000, Lito. Pós 2000, Leda. Ponte 0 9810, alinhamento de colagem 10 autorizado, 120 graus, 049. Fale aí, decolar o 9810. Descer pela manhã, chegou 1170. Colou 170, torre 1895. 1895, muito obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 1170, estabilizado LS. No 1170, continua a aproximação, guarda pista livre, que é legal, no 0, no 4. L14, não se escuta. Gol 1170, livre pouso, pista no 0, 1110 graus, 069. Livre pouso, gol 1170. Salvador, 2152, Salvador, desça para 4000, ajuste no 094, direto Dona, por ILS. Controle, Rio 9890. Rio 9890 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, prosseguindo como autorizado, 9890. ONU 70, solo 0202, próximo à direita, Alfa Juliette, portão 10. Direita, Alfa Juliette, para o portão 10. ONU 70, obrigado. Rio 5972, Recife 251. ONU 251, ciente, Rio 5972. Portugal 020, contact 118, decimal 95. 020 to Lima, Papá Tango, flight level 370 via Upper Zulu 10. Take off, runway 10, left turn, Puka, Papá Uniform Charlie Alpha Departure, Zulu India, Papá Alpha Romeo Transition. Departure control, 120.80, Skok 5512. Então, 3600 ao controle, ajuste no 094, desça para 6000, Voiduna, número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da Azul à frente. Take off, runway 10, left turn, Puka, Papa Uniforme, Charlie Alpha Departure, and Zulu India, Papa Alpha Romeo Transition. Departure control 120.8, Skok 5512. Clear to level 370, upper parter Zulu 10, runway 10, Oka Papa Uniform Alpha, transition Zulu India Papa Alpha Romeo, Skok 5512. Confirm departure again. Question 04. Start. Salvador, boa noite, 1868, passo 200 até 1990. 1868, controle, desça para 7000, ajuste no 094, voe direto o Duna, número 4 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM frente. 7000, direto Duna, 1094, 1968. 1980, chame Recife. 1251. Milhas para a Duna, livre LR. Gente, eu tô 3152. Voo 1868, velocidade 250 norte. Tá mantendo 250, 1868. Controle Salvador, uma boa noite, China 6212, passou 2-0 para 1-5-0, informação alta. China 6212, desça para 8000, ajuste no 0-4, direto Duna para o ILS, velocidade 250 nós. Sim, velocidade 250 nós, descendo para 8000, e o EK2, para de Duna, China 6212. Confirm just the first airway. Upper Whiskey 50. Upper Whiskey 50, roger. So your departure now is Mike Oscar. Mike Oscar. And transition Golf Echo Bravo India Tango. Roger, thank you, Pascal 02, I was FMU with the Mike Parker, then him. Just confirm the transition. Confirm the Gabby transition. Transition, Golf, Echo, Bravo, Air, India, Tango. Affirmative, ma'am. Gabby, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Roger. Thank you. Alfa 4107, disparador meu pés, autorizado final ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Ok, 2000, eu vou dar estabilizado no localizador. Boa noite, 68, reduza para 2209. 2209, boa noite, 68. Estabilizado para 3052. Para 3152, chame a torre de Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, Alçã, 3152, passando de certo. Seu 3152, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 049, Kenegal no 014. No 014, livre pouso na 10, Alçã, 3152. Boa noite, 68, desça para 3 mil pés, Kenegal no 0 no 4. 3 mil, comigo 14, bom, no 868. Canema 2, 12, desça para 4 mil pés, o Kenegal no 0 no 4. 4 mil pés, 1014, Canema 2, 12. Salvador, and this airport call 020 again. Go ahead. So we don't have any kind of SID with Momo, and then giving transition, please confirm after Momo will be Q, Oscar Golf, from Uniform, and then Gabby. Affirmative, that's correct. Repeat is the transition name. The position is Cogbo, Kilo, Oscar Golf, Bravo, Uniform. Well, thank you very much. Salvador 4107. 4107, continua aproximação, guarda pista livre, que é legal no 014. Aguardando pista livre, 4407. 6219. Boa noite, 68, preparação para sequenciamento. Curva esquerda pro A010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador. Bom, 3152, fala 018, próxima direita, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, Otan 3, para sequenciamento, curva esquerda para o 020, o limite é radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda 020, limitada para 280, Salvador, chama 62, 12. Boa noite, 68, desça para 2 mil pés. Meu pé, boa noite, 0130 graus, 059, Kenegal no 0114. Livre pouso, pista 10407. Boa noite, 68, curva direita para o 060, autorizado, sinal ILS, X-Ray, pistão no 0. Pista 060, autorizado, X-Ray, down no 0, boa noite, 68. 2162, corre direita para o 060 para interceptar o localizador, desce para 2000 pés. Direita 060, descendo para 2000 pés, localize em Oxana 6212. É 3600, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Boa noite. Também, até coloquei dois, ah não, dois Lima. Posição, é parte 3 aqui mesmo. Confirmando, ultrapassou aquilo do 352? Passa a escuta pra chegar. Ultrapassou aquilo? Negativo, tá ingressando naquilo agora. Aceite. Oi, muito boa noite. Brasil 600. Aproximação, guarda pista livre. Azul 4107, Salão 21, próxima direita, Alfa Juliette 01, portão. Direita, Alfa Juliette 01, Azul 4107. Utilizado com 868. 868, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa noite, chegou no 868, família por onde você vai estar travado. 868, continua a aproximação, guarda pista livre, número 2. 868. Sena 6212, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0. Autorizado, está pisando o pisador. Mais distância, central, leste. 2713, desça via para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero. 2000 via, chama estabilizado no ILS X-Ray, pistão na zero, 2713.